7, autorizado, chama para cruzamento no 7. Nautical miles north east of Salvador VOR, contacting now Aracaju on frequency 120.1 with the surveillance is terminated. 1260.1 with Aracaju approach control via Azul 2796. Confirma, 2 a bordo e os demais dados. Gente, altímetro no 0 no 5 de Vitax, chama para ingresso. Autorizado, após Quebec, Mike Lima, na Lima, solo 121 decimal 9. Sendo identificação, resultado nível 050, ajuste no 015, chegada mais. Chegada mais, esse é o 050, convite de atenção à nave da pista 1907. 7. Oitapa da presente após Itapa, voa Serra Vitor 366, voa 1160. Itapa após Itapa 366, voa 1160. If I never return to Salvador frequency, we will try to contact you Aracaju now from telephone. You try contact 1.0. The first one frequency was 120.1 to be contact. If I'm the first one is 120.0, correction. 120.3. 120.3, you call Aracaju. We'll call 120.3. Then we'll try contact 119.2. If I get a contact, I call you back. And you will choose 792. Após Itapa, Serra Vitor 366, descida 050. Céu 51, após Itapa 366, obrigado. 319 é o controle de Salvador, aciona identificação. Desça para o nível 110, ajuste 1015, após a Lagoinha, chegada a volta. o próximo. Chamando a 319, desça para 4.010. Na 319 vai efetuar a nave pista na zero. Gente, voa Serra Vitor 367, após Serra Vitor 367, Serra Vitor 366, completa aí, nave. Sim, puxou o controle 19 decimal 8, bom voo. 1198, até o GSA. Decolou da 17, curva direita, proa de farol de Itapuã, solicita proa direta na 242 para Maraty, mantendo 1010. 7, até o Juliette Serra, 1010, ajuste em Salvador no 095, direto Maraty. 1095, até o Juliette Serra, grave. Na 319, uniforme tráfego posição de 11 horas, 25 milhas, como sudoeste, mantendo nível 100, Charlie 208. Desça para 2510, ajuste 1015, livre aeronave, pista na zero, reposto estabilizado, gol no 1160. 2015, desce a 2500, reposto estabilizado na aeronave, gol no 1160, obrigado. O 9170, linha decola da 10, vento 100 graus, com o 1, né? Decola no 0, 9170. Não, não precisa esperar de mim. Tá autorizado a decolar, dá no 7, vento 1,00 graus com 1,1, né? Tá 13,9? Tráfego superado em 1000. Mexilha só para aproximação, número 2. Tráfego que precede 2,1 milhas de Via Ruta 366 e mantendo 270 nós graus. Zero 91708 a contact at departure, climb to track level 340, direct lead intercept. 340 direct lead, azul 9170. Quanto no 7? Decolado ao 00, chão controle 1, 9 decimal 8, bom voo. 9984, já pegou o uniforme. Para o instalador, para matar o Oscar, roupa, uniforme, decolou 397, mil pés, corredor chefe, com a direita. Para matar o Oscar, roupa, uniforme, sob condições visuais. Um no pés, um ajuste instalador no 015, corredor a chefe. Pegou esse uniforme, condições de voz direta seguida, presente? Afirmativo, senhor, voz direta seguida. Sete voz direta seguida, suba inicialmente para o número 1500 pés, aguardando a atenção 065. Só para o número 1500 pés, voz direta seguida, o outro pegou o uniforme. Na 3-1-1, vetor sequenciamento, curva à direita na proa 2-3-0. Seu limite são 1-5 milhas nesta proa. Após 1-5 milhas nesta proa, se falhar comunicações, reassume na proa do Serra Vista 366 e completa a 14 de Salvador. Direita proa 2-3-0. Proa, Serra Vista 366 e conta a sua proa. Delta, autorizado decolar da 17, vento 1,00 graus com 1,1, né? Delta decolado ao 03, restrito nível 060 até a liberação do controle, chama controle 19, decimal 8, bom voo. 060, controle 198, bravo, bravo, Delta. Controle Salvador, só para Romeu, bravo, bravo, Delta, restrito 060. Meu bravo, bravo Delta, contato radar na decolagem, mantenha a proa 180 por 1,5 milhas, após 1,5 milhas, reassume lida. Proa 180 por 15 milhas, após lida, bravo, bravo Delta. Decimal 8, bom voo. Delta de Letra, centro, frequência livre da presente. Bom voo. 8060 ou pode prosseguir na subida? Nave modulada, controle. Bravo, Bravo Delta. Turbo conforme autorizado, Bravo e Bravo Delta. 060, Bravo, Bravo Delta. Negativo, nível autorizado. Não foi o que nos passaram durante a decolagem. Então, 380, Papa Romeo, Bravo, Bravo Delta. Charlotte 6311, está agora 9 milhas para o Sierra Vida 366, assume navegação para o Sierra Vida 366, desça para 2.500 pés, ajuste 10, 5 livre em nave, pistola 0, reporte estabilizado. Chané 6312, contato radar na decolagem, suba para o nível 350, direto Jambo. 350, direto Jambo. Aí está, é com 1960. Estabilizado. Afirmo. Teste, complete a aproximação, chame torre, 1.8.9. 295, obrigado. Boa. Azul 9170, contact to receive center frequency 125.1, if enable 123.80, so long. 525-1-2-3-8-0, thank you so long. Delta control. Prossiga. Chame transponder 5052. 5052, bravo, bravo, bravo. Oi, Porto Salvador, chegou o 1960. Atenção 302, trem de abaixada checada e já avistou 1-0. 1960, foi contato visual, tem pouco autorizado, piso 1-0, dentro uma centena 1-0. Na frente, livre pouso 1-0, com o 1960. Meu Bravo Bravo Delta, voa direto Leda da presente, nível 380, vigilante. Excelente, Leda 380, Bravo Bravo Delta. Ativo, Sublima 3065, o Oscar Golf Uniform. Oscar Golf Uniform é a porta para descer. Papai Romeu Bravo, Bravo Delta, suba restrito ao nível 340 solicitado pelo Centro Recife. E chama o mesmo em 125.1, alterna 123.80 com roupa. Restrito nível 340, chamando o centro 1251, alternativa 1238, bom trabalho, obrigado. Boa. Controle da Chanel 6311, complete a aproximação, chame torre 1.8.95, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3304, plantio espera pronto, tá legal o traço na chave. 3304, mantém ponto de espera aguarde. Mandou o número 60 no solo 09, 121 no decimal 9. 21 no decimal 9, com o número 60. Então, tem que ser autorizado por São 0, 0, 0, 0, 21171, tinha identificação, desça para 4.000 pés, o ajuste 10015, chegada S. Gente, programe após BOF, Serra Vitor 367, executa o R9, sistema 0. Afirmativo. Chame 3, 1, 2, chame Centro Recife, em 1, 2, 6, 8, 5, alterno 1, 2, 5, 4, 5, chame 3, 1, 2. 2, 6, 8, 5, e executar, se você quiser. Secundária, 1, 2, 5, 4, 5, por favor, chame 3, 1, 2. 2, 4, 5, obrigado, bom trabalho. Solos, 1, 1, livre direita, 1, 2, 1, decimal 9. 3, 1, 1, livre direita. Salvador, bom dia, eu vou 3196, onde espera o Delta 0, vem pronto. 96, autoriza da linha Alimã 2, pista no 0. Alimã 0, Controle 3304, bom dia, 3304. Bom dia. 3304, contato radar na decolagem, subo para o nível 3, 6 horas, após 2 mil pés direto, elétrico. Após 2 mil pés, direto, elétrico, 3304. Pistão 96, atendeu colagem autorizada, pistão 0, vento na centena, 9 graus. Autorizado, decolagem 0, posição. Pelo menos que eu esqueci o nome da critério, como quando pronto para o táxi. Bom dia, Centro 79, do 1090 pronto. Bom dia, Centro 79, ele mantém pista 0. Mantém 1-0, Centro 79. Decolou aos 1:30, controle 119, 19. 19, 8, mano. Agora, acho que isso que livra até a intersecção, é pode para ingressão no 7. Diego 2196, passa 2300 na Tael Leda. Zona 96, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto Leda. 360 Leda, o 2096. 179? Sim, então, só respondendo a observação que você fez, às vezes o operador, quando ele está no solo, ele prefere fazer com que a aeronave aguarde, porque ela vai aguardar no ponto de espera em qualquer condição, e aí eles preferem ingressar, a aeronave está chegando, para que o senhor faça um táxi sem que fique esperando no ponto de espera, entendeu? Ah, ok. Muito obrigado. Aí a gente tem uma visão maior, realmente, em relação a gente estar vendo as focadas aqui na nossa operação. Muito obrigado pela informação. Sem problemas, a gente está aqui sempre para trabalhar em cooperação. Tem livre decolagem não, no 0, vento uma centena com 10 nós, tem 3179. 3179. Golf Uniform, está afastado agora 46 milhas, sudeste do VR Salvador, desce para a altitude de tráfego de Seri, reporte cruzando 4.500 pés para a frequência livre e autocoordenação. Controle 119.8, tem bom dia, até a próxima. 119.8, vamos para lá, Leon, então bom dia, Sauri. Controle Salvador, bom dia, esse é o TAM 3179, perfil da El. TAM 3179, contato radar na decolagem, suba para o nível 320, após 2 mil pés direto Lida. Após 2 mil pés, quanto Lida, LTAM 3179. Salvador, 1184, controle Salvador, ativando identificação, desça para o nível 050, ajuste 1015, voando ITAP para interceptar correção. Voando ITAP, após ITAP, voa Serra, dito 366. Meu Índia Tango Charlie, 57 milhas oeste do VR Salvador, mantenha nível 100, serviço radar terminado para serviço de informação de voo e alerta, chame sempre Recife em 126.0, eterna 128.8, Índia Tango Charlie. Alpha 3304, chame sempre Recife em 126.0, Alpha 128.8, TAM 3304. Bom dia. Gol 2196, chame sempre Recife em 125.1, Alpha 123.80. Agora com 251-23-2380, gol 2196, boa. Colagem autorizada, pista 17, vento uma centena, 11 nós. Está ajustado, já 1015, está estabilizado o Marinar da 10 do gol 2171. Capitão Gosca, Golf de uniforme, passando 4.700 pés. Tem frequência livre na presente para autocoordenação, com os tráficos locais, bom voo. Patrão Salvador, Papa Romeo, November Auschwitz, decolagem da pista 17, atendendo para 1000 pés, segue corredor Axé. Papa Romeo, November Auschwitz, sob condições visuais, 1000 pés, ajuste 1015, reporta fora da barra. 1005, November Auschwitz, reporta fora da barra. O Papa Romeo, November Auschwitz, confirme intenções de voo, segue para Vera Cruz, após 4 volta em Salvador. Chanel 250, controle Salvador, sua identificação, você para o nível 060, ajuste no 015 na proa do Serra Vitor 366. Mais Afirmativo. Desça para 2.500 pés, ajuste 10015. Gol na proa de Serra Vitor 366, autorizado final, RNAV, pistão na zero, reporte estabilizado. Gol 1184. Serra 3179, chame centro Recife, em 125.1, alterna 123.80. 1-2-3-1-3-1-3-1-7-9. Bom dia, Passando 366 estabilizado. Gol 2177, completa aproximação, chamou 1-1-8-95. 1895, seja. Bom dia, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Aguarda na autorização de pouso, gol 3859, mantém o ponto de espera, aguarde. Mantém o ponto de espera, 3859. Pouso no 71, tem pouso autorizado, pistão na 0, vento maçã interna 11-9. Livre pouso, pistão na 0, gol 9-7-1. Aciona pouso autorizado, pistão a zero, vento na centena 12-9. Pouso, gol. Julie, direcionamento cima táxi. Sola 30, livre à direita, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 1, confirma? 2, 1, 9, mudou. 2, 1, 9, obrigado. November Asco Whisky, tá bom, vamos mandar 3 da vacinação para o CPD do Engenheiro Veracruz. November Asco Whisky 7, já chega para a Veracruz, já tem que informar. Frequência livre. Afirma, comandante, é um helicóptero, corrijo, Papa 28 Alfa, nos corredores visuais. Sem direto a ferir, tá? Mil pés. Ok, obrigado, já estamos aqui na interceptação. 8, 9, 4. Completo final, chama agora a torre, 118, desce lá 95. 1995. Será 6250, desce, mantém a 3, meu pé de ajuste, altimetro 9015. 3000 comigo, 1510, 6250. Autor José Serra, baixão no transponder 0243, mantém a sem de visual no 1500 pés. Controle 3259, decimal 8. 19, vai tomando. Controle de Salvador, 3859, vai cruzando 1000. 3859, contato radar decolagem, submate o nível de voo 360 via saída da árvore. 360 via árvore. Golf Victor, direcionamento 5 no pronto. Mantém um ponto de espera, aguarde. Colona 84 tem pouso autorizado, piscina 0080 graus com 39. Depois vamos 0984. Afirma, chama 250, desce, mantém 2 mil pés, ajuste, altimetro 9095, informe estabilizado. 250,

Passar intermediário é o 6250. Chile 6250, passa a duna completa, sinal chame T, 118 decimal 95. Ativo 895, 6250. Salvador, Oxanero 6250. Oxanero 6250, continue a aproximação, guarda na autorização. Gente, não sei se escuta 6250. Tomei o Golfo Vita, decolou 32, controle 119, decimal 8. É, decimal 8, é o Golfo Vita. Metro 8, aciona indicação via chegada Mário, Golfo Mata 050, ajuste o metro 190, 15. Controle, Salvador, está passando o Romeu Golfo Victor. Tango, Romeu Golfo Victor, contato radando da colagem, subindo mantendo de voo 090 via saída Conde. Tango de voo 090, subindo via saída Conde, Romeu Golfo Victor. Alta Júlia de Serra, chama agora a torre na frequência 118.95. Isso é o tipo de instruções para ingresso no circuito de Bravo. É 250, do Xaner, tem pouso autorizado, pistola 0, vento uma centena, 10 nós. Lembre de pouso uma 0, uma ciente ou menos 50. Torre ao Hotel Júlia de Serra, passa a Romeu Hotel Júlia de Serra. Hotel Júlia de Serra, prossiga. Passou o travesti que passou 510 para Salvador. Avisou o contrato do Chanel na curta final da 1-0? Afirmativo. Está autorizado, então, se prosseguir para o cruzamento 2 da 1-0 dos outros, repete para girar base para 1-7 até de Leite. A retaguarda do Chanel reportará para base da 1-7. Então 3859, chama agora o Centro Recife na frequência 1260, alterno 288. 260, 288, tá. Índio Júlio, aguarde para o táxi. O hotel Juliette Serra vai pousar em instantes e vai partir no 04, que eu mantenho a minha escuta guarda para ele do táxi. Júlio, aguardo para início do táxi, eu tenho o hotel Juliette Serra que vai pousar em instante e vai parquear também na mesma parte, ok? Sérgio, eu tenho contato com o céu, está autorizado o pouso para a aeronave de cabeceira 17. O vento é uma centena, com 129. Autorizado pouso na cabeceira 17, no aeronave, o hotel Juliette Serra, está abaixado e travado. Controle, gol no 648. Prossiga para o controle, gol no 648. João Serra, Vítor 368. Autorizado, Serra Vítor 368, grau de procedimento R nave. Pista no zero, informe estabilizado. Vai com mais estabilizado, bom, 642. Hotel Juliette Serra no solo 44, prossegue tátil 4, estaciona na frequência livre. 1015, 642. Só pode prossegue até a intersecção, reporte para ingressão no 7. Max, Vitor Índio Juliette. Vitor Índio Juliette, prossegue até a intersecção, reporte para ingresso na 7. Prossegue até a intersecção, reporte, Vitor Índio Juliette. De Juliette, autorizado, alinhar e decolar, pistão na 7, gato 190 graus com 12 nós. Juliette, recebeu o sol. Atue? Confirma, está tudo reportado, Juliette. Está autorizado, alinhar e decolar, pista 17, gato 190 graus com 12 nós.